comentário político diário aqui na CBN, Hélio Eduardo Lucas nos traz seu pitaco sobre os assuntos mais polêmicos da cidade. Procurador novo para a Foz do Iguaçu. Lucas, o que se sabe a respeito deste cidadão e qual será a incumbência dele a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da CBN. De fato, trocou-se novamente o procurador-geral. Chama-se procurador-geral, né? Do município, que é fundamentalmente a pessoa que cuida da parte legal, o braço legal do governo, que orienta o prefeito para ele tomar suas decisões. Muito bem. O Assir Bueno de Camargo era o procurador que o Reni trouxe lá de Curitiba, ficou aí um pouco tempo. O doutor Assir, muito competente, oriundo do... Ele é promotor de justiça aposentado e ficou aí, não demorou nem um ano, foi embora de novo. E para o seu lugar foi escalado agora o Vili Costa, advogado, procurador concursado. Doutor Vili, então, terá a incumbência de orientar o prefeito nas suas decisões. É o novo procurador do município, valendo ressaltar que o doutor Vili recentemente deu um parecer para o prefeito sobre a permanência ou não do Carlos Juliano Budel no governo, porque existe uma grande dúvida se o Budel seria ou não ficha suja, porque ele tem uma condenação por improbidade administrativa. Fizeram um loteamento aí na época do governo do Dobrandino, ele foi secretário de obra do Dobrandino, e fizeram um loteamento irregular, e o juiz da primeira vara civil, doutor Geraldo Dutta, houve por bem condenar o Budel e o Dobrandino, e também o dono lá do terreno, por causa desse loteamento irregular. Foram condenados, só que o juiz, na hora de escrever a sentença, não deu a suspensão dos direitos políticos, né? E aí ficou esse impasse. Ora, se não suspendeu os direitos políticos, ele não é ficha suja. Mas a lei é bem clara da ficha suja, tanto a nacional como a... Existem três leis da ficha suja, a nacional, a estadual e uma municipal, criada pelo Fernando Duz, que é uma cópia da nacional. Ela diz que indivíduo condenado por um colegiado de juiz em segunda instância, ele tornar-se-á automaticamente ficha suja. E foi o caso do Budel. Ele foi condenado aqui por um juiz de primeira instância, recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça referendou a decisão de primeira instância aqui, condenou também. Então, em tese seria isso, mas o doutor Vili Costa deu um parecer dizendo que o Budel não é ficha suja. Então, isso aí quem vai decidir agora é o promotor do patrimônio público, doutor Marcos Cristiano Andrade, que tem até uma petição lá de uma cidadã do município pedindo que ele mande afastar o Budel. É isso aí. E o tal do trânsito em julgado? Pois é, o trânsito em julgado, as pessoas querem saber o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é todo e qualquer processo que vai na última instância. Por exemplo, nesse caso do Budel, ele pode bater as portas do STJ, lá em Brasília, Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a ficha suja, ela fala em colegiado de juiz. Colegiado é um tribunal, né? Quando você tem um colegiado, mais de um juiz que se reúne nas câmaras lá, os desembargadores, é um colegiado. Portanto, se a pessoa for condenada em primeira instância e recorrer da decisão para a segunda instância, que normalmente é o Tribunal de Justiça do Estado, onde ele está, ele vai ser julgado por um colegiado. Se ele for absolvido, ele é ficha limpa. Se ele for condenado, tornar-se a ficha suja. Esse é o chamado trânsito em julgado, é quando não tem mais nenhum recurso. Ou seja, é mais um jeito da gente não entender o que os homens fazem. E por falar nisso, bom, se você me permite, meu caríssimo Marcão, eu quero chamar a atenção. Hoje é um dia especialíssimo nesse nosso Brasil varonil. Porque hoje, exatamente 29 de janeiro de 2014, hoje entra em vigor a Lei 12.846, anticorrupção. O que que essa lei é? Ela é uma lei que é um marco na história do combate à corrupção, um divisor de águas. Essa lei, ela diz que, doravante, a partir de hoje, não só pessoas físicas serão processadas e, se for o caso, condenadas por atos de corrupção, mas sim as empresas também onde essa pessoa física trabalha. Então, empresas, pessoas jurídicas doravantes também serão responsabilizadas por atos de improbidade. E as penas são rigorosas. Por exemplo, elas podem ter se condenadas, podem ser obrigadas a recolher aos cofres públicos como multa até 20% do seu faturamento bruto. Elas podem, inclusive, no caso de duas condenações, houver a reincidência, elas podem ser liquidadas, fechadas, não é? E elas podem também, se cooperarem com a investigação do Ministério Público, elas podem ter uma redução da pena. Portanto, em suma, o que nós temos aí é mais um grande instrumento no combate à corrupção. A Lei 12.846, que vai responsabilizar também as empresas, né, as jurídicas, por atos improbos. Mas a grande questão é, será aplicada esta lei? Ou, como disse o nosso colega lá de São Paulo agora há pouco, já estão abrindo brechas? É, porque... o Brasil é assim, né? Tudo que visa cortar na própria carne, as leis, existem as chamadas leis que pegam e que não pegam. Eu vou dar um exemplo. Há pouquinho eu falei sobre a lei da ficha limpa. Exatamente. A lei da ficha limpa, eles estão tentando por todas as maneiras, quando eu falo eles, são os nossos políticos matreiros, tentam por todas as maneiras desvirtualizar a lei. Porque essa lei é importantíssima, porque ela visa afastar da vida pública, até por 8 anos, políticos que são condenados em segunda instância, que falamos aqui, por colegiado de juiz. Mas estão arrumando um jeitinho aí de fazer com que a lei não seja cumprida na íntegra. É o jeitinho brasileiro, infelizmente, mas nada mal, nem tudo está perdido, porque o que segura toda essa onda de sacanagem com o povo é um órgão que se chama imprensa nesse país. A imprensa hoje, nós vivemos num Estado democrático, a imprensa é livre, e a imprensa pode falar sim. Como eu estou falando aqui, como você está falando, fala todo dia, todos os órgãos de imprensa, seja televisado, impresso, eles são importantíssimos à medida que eles alertam o povo sobre essas atos de corrupção. É isso aí. A imprensa é importante, mas existe uma ferramenta, e quando nós falamos em corrupção dentro do setor público e privado, que é indispensável para que se tenha pelo menos o sucesso em algumas operações, o GAECO. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo com o GAECO é que é um braço, do Ministério Público, é um grupo de elite do Ministério Público que combate justamente a corrupção, né? Ele combate o crime organizado, é o grupo de apoio que combate o crime organizado. Lá no GAECO tem o promotor que coordena, aqui em Foz, é o Dr. Oswaldo Simeone. E tem também policiais militares e civis que são remetidos ao GAECO para dar sustentação ao seu funcionamento. O GAECO promove escutas quando autorizadas pelo judiciário. Então, é um braço importantíssimo no combate à corrupção. E agora, o que querem fazer? Querem acabar com o GAECO de Foz do Iguaçu. Com que interesse? O interesse é que não se investigue, que deixe que as coisas corram como eles querem, os corruptos. Agora, ontem eu conversei com o promotor, coordenador do GAECO de Foz, Dr. Oswaldo Simeone. Ele me ligou e pediu espaço no meu site, hlucas.com.br, porque hoje ele estará se posicionando contra essa iniciativa de tentar acabar com o GAECO de Foz. Será publicado hoje à noite, botei o meu espaço à disposição do nobre promotor e ele vai escrever. E hoje à noite também ele estará lá no meu programa de televisão. Eu tenho um programa que acontece a segunda, quarta e sexta na TV com Foz. Ele estará lá, abrir espaço para ele também para conversar conosco, para que a cidade saiba essa sacanagem que estão querendo perpetrar contra as instituições, no caso a instituição GAECO, estão querendo acabar. Ele vai estar lá 18h30, lá na TV com Foz, que pode ser acessada pela NET ou pela TV Vivo. Canal 99 e 98, nós vamos falar disso. É uma pena que chegamos a esse ponto, né? É um paradoxo. Enquanto cria-se uma lei agora importante para responsabilizar as empresas jurídicas, de outra banda, querem acabar com o GAECO, que combate a corrupção. É o nosso Brasilzão. A melhor ferramenta já criada contra a corrupção. Acredito que sim. Você que faz a parte policial sabe disso. O GAECO, por exemplo, quem desmantelou aquela quadrilha encastelada lá na Assembleia pelo Bibinho foi o GAECO. O GAECO tem grandes atuações no Estado. Quem sabe tenha sido aí o começo do fim, né? É. Então é uma pena que nós estejamos aqui dando essa péssima notícia que querem acabar com o GAECO. Hélio Eduardo Lucas, comentarista político da CBN, volta amanhã na nossa programação. Amanhã eu volto, hein? Tenham todos um bom dia. Até lá. Tchau, tchau.